Agora. Agora. Você vai suar com o calor do swing dançante. A festa vai começar. Energia. Quem tá feliz, aê. Quem tá feliz, aê. Balance os braços em cima. Bate na palma da mão, quero ver. Central do Axé. Desce, desce, desce, desce. Vai até o chão. Sobe, sobe, sobe, sobe. Na palma da mão. Central, Central do Axé. Vamos ver o pôr do sol e ver a mão. Uma estrela só não é constelação. Suor e swing. Central do Axé. Do Axé. Do Axé. A partir de agora, nossa alegria do rádio Central do Axé, em mais um finalzão de semana. Como é que está o seu final de semana? Tá bem? Tá legal? Tá divertido? Vai ficar mais ainda porque você tá ouvindo aqui o som da sua rádio. E agora, vamos com o melhor do Axé, porque os melhores passam por aqui. Mais de 200 rádios retransmitindo Central do Axé em todo o Brasil, na maioria dos estados. Você ligado e esperto aqui no melhor programa de Axé do Brasil. Abraços a todos lá da Portal FM, em Presidente Dutra, Maranhão. Abraço ao Regino Bias. Faz uma grande audiência aí na cidade, né? Através da Portal FM, Pérola FM em São Paulo. Alô pra vocês, hein? A gente agradece a todos lá da Mapari FM no Amapá. Um alô para a Rádio Pidu FM em Mato Grosso do Sul. Também Cactus FM, que é a nossa querida aqui, que está sempre ouvindo e retransmitindo, né? A Antônia da Cactus FM, que sempre manda e-mail aqui. Ela é ouvinte. Mora aí no centro da cidade de Cactus. O e-mail aqui para ouvinte, a ouvintecentral@hotmail.com. Daqui a pouquinho falo mais em emissoras aqui, porque está começando a primeira super meia hora do Central do Axé. Vamos lá, vamos tocar música. No comando do artista, eu quero ver você descer. Tchau, tchau, tchau, tchau. Quebra! Rrr, não, não, não. Eu caí no chão e não dei. sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé. Sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé. Na batida da mão, quero ver, quero ver, quero ver campeão. É na batida, na batida, na batida da mão. Quero ver, quero ver, quero ver campeão. É na batida, na batida, na batida da mão. Quero ver, quero ver, quero ver campeão. É na batida, na batida, na batida da mão. Quero ver, quero ver, quero ver campeão. Brasileiro, brasileiro, brasileiro, tá no mundo inteiro e o mundo inteiro é aqui. Passa a bola de pé em pé, passa a bola, não tem pra quem quer. Tá passando na televisão, vai Brasil, haja coração. vamos mamar na manhã brincar, vamos mamar na manhã brincar, vamos mamar na manhã brincar. Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, a brincar, vamos mamar na manhã brincar, vamos mamar na manhã brincar. Brasil, Brasil, Brasil, Brasil. Na batida, na batida, na batida da mão. Quero ver, quero ver, quero ver campeão. É na batida, na batida, na batida da mão. Quero ver, quero ver, quero ver campeão. É na batida, na batida, na batida da mão. Quero ver, quero ver, quero ver campeão. Brasileiro, brasileiro, brasileiro, tá no mundo inteiro. E o mundo inteiro é aqui. No talento, na raça, na fé, na levada, no samba, no axé, o mundo para pra ver o esquadrão. O Brasil, haja coração. Vamos mamar na manhã brincar, vamos mamar na manhã brincar, vamos mamar na manhã brincar. Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, África, vamos mamar na manhã brincar, vamos mamar na manhã brincar. Brasil, Brasil, Brasil, Brasil. Quero vir, quero vir, quero vir campeão. É na batida, na batida, na batida da mão. Quero vir, quero vir, quero vir campeão. É na batida, na batida, na batida da mão. Quero vir, quero vir, quero vir campeão. Chegou a hora de colocar o coração na ponta da chuteira. É isso aí, Jamil e Olodum, juntos, vamos lá, Brasil! É na batida, na batida, na batida da mão. Quero vir, quero vir, quero vir campeão. É na batida, na batida, na batida da mão. Quero vir, quero vir, quero ver campeão. É na batida, na batida, na batida da mão. Quero ver, quero ver, quero ver campeão. É na batida, na batida, na batida da mão. Quero ver, quero ver. Suor, suor e swing. Central do Axé. Eu gosto, você gosta, ela gosta do pagodeiro. Aru 17 ouvindo pagodão. Ela gosta de quem tem dinheiro e não gosta de quem tá liso, não. Ela gosta de carro importado. Aru 17 ouvindo pagodão. Ela gosta do pagodão. Ela gosta do pagodão. Ela gosta do pagodão. Com a mão na cabeça vai até o chão. Ela gosta do pagodão. Ela gosta do pagodão. Ela gosta do pagodão. Com a mão na cabeça. Essa menina ela é o que é. Ela não quer qualquer demané. O menino tem que ter um carrão, puxando um rebote com um paredão. Chamando toda a atenção. Abra a mala do meu carro que vai rolar o pancadão. Ela gosta do pagodão. Ela gosta do pagodão. Ela gosta do pagodão. Com a mão na cabeça vai até o chão. Ela gosta do pagodão. Ela gosta do pagodão. Ela gosta do pagodão. Com a mão na cabeça. Ela gosta do pagodão. Ela gosta do pagodão. Ela gosta do pagodão. Com a mão na cabeça vai até o chão. Central do Axé. Sigo só na Bela Nike. B. calor. Eu vou sair, vou me divertir com minha galera, eu vou. E sexta-feira é dia de curtir. Chamo o pessoal pra concentrar lá em casa. Whisky, Red Bull e muita Skol gelada. A festa vai bombar até de madrugada. Depois a balada te zoa. Eu vou zoar, zoar, zoar. Beber até o sol raiar, raiar, raiar. Na bala noite eu vou zoar, zoar, zoar. Beber até o sol raiar, raiar, raiar. Pra cima vem. E a semana acabou. Eu vou sair, vou me divertir com minha galera, eu vou. E sexta-feira é dia de curtir. Chama! Chama o pessoal pra concentrar lá em casa. Whisky, Red Bull e muita Skol gelada. A festa vai bombar até de madrugada. Depois a balada te zoa. Eu vou zoar, zoar, zoar. Beber até o sol raiar, raiar, raiar. Na bala noite eu vou zoar, zoar, zoar. Beber até o sol raiar, raiar, raiar. Chama o pessoal, vamos lá pra casa. Vamos beber, vamos zoar. Até o sol raiar, é barco à vela. Central do Axé. E aí, bola? Deixa ela passar, ela é top, hein? Ela é o Rodrigues. Ela é terrível. Ela não anda, ela desfila. Ela é top, capa de revista. É a mais, ela arrasa no look. Tira foto no espelho pra postar no Facebook. Onde ela chega, rouba a cena. Deixa os moleque babando na boca do bico. Arruma buchiche e o povo xingando. Baladeira de ofício, não gosta de compromisso. Encanta com seu jeitinho. Ela não é de ninguém, mas é chegada no lancinho. Quando chega no baile, ela é atração. Descontrolada, som do tamborzão. De vestido coladinho, ela desce até o chão. Ela não anda, ela desfila. Ela é top, capa de revista. É a mais, ela arrasa no look. Tira foto no espelho pra postar no Facebook. Ela não anda, ela desfila. Ela é top, capa de revista. É a mais, ela arrasa no look. Tira foto no espelho pra postar no Facebook. Ela faz mexer. Por isso que ela é top, bola. Onde ela chega, rouba a cena. Deixa os moleque babando na porta do pico. Arruma a buchice e as invejosas xingando. É baladeira de ofício, não gosta de compromisso. Vem cantar com seu jeitinho. Ela não é de ninguém, mas é chegada no lanzinho. Quando chega no baile, ela é atração. Descontrolada ao som do tamborzão. De vestido coladinho, ela desce até o chão. Ela não anda, ela desfila. Ela é top, capa de revista. É a mais, ela arrasa no look. Tira foto no espelho pra botar no Facebook. Ela não faz mais. Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook. Ela desfila. Central do Axé. Aí, gente, essa música é pra todo mundo quebrar na sacanagem. Agora tem que ser na sacanagem. Na minha contagem, se prepara. É agora. Um, dois, três, então. Vai, mexe seu copinho de mola, que essa dança é sensual. Na ponta do pé rebola, mãe. Tá gostoso demais, desse jeito eu não aguento. Assim vai matar papai. Quando passa, fecha a rua. Ela é fenomenal. Sacaneia, sacaneia. Para no meio, pirraço, papai. Sacaneia, Dremelique, deu tremeira nas cadeiras. Upa, deu tremeira nas cadeiras. Todo mundo, deu tremeira nas cadeiras. Esse é o swing, parceiro. Então, treme que treme que treme que treme que treme que treme que treme. Aí, vou pedir pra quebrar mais uma vez, hein? Todo mundo vai. Então, quebra aí, negócio. Vamos sim. Mexe seu corpinho de mola, que essa dança é sensual. Na ponta do pé rebola, mãe. Tá gostoso demais, desse jeito eu não aguento. Assim vai matar papai. Quando passa, fecha a rua. Ela é fenomenal. Sacaneia, gostosa. Para no meio, pirraço, papai. Sacaneia, delícia. Nas cadeiras, todo mundo tremendo, então. Tremelique, tremelique, tremelique, tremelique, tremelique, tremelique. Tremelique, tremelique, deu tremeira nas cadeiras. Quebra, deu tremeira nas cadeiras. Então, deu tremeira nas cadeiras. Agora cai no swing, então. Vai, todo mundo. Quebra aí, mãe. Todo mundo quebrando, então. Ai. Pra sacudir e abalar o seu final de semana, Central do Axé. Me derreto, tu manteiga nos seus braços. suor, suor e swing. Central do Axé. Sucesso Carnaval 2013. Ei, meu curioso. Ei, curioso. Ei, curioso. Tá doido pra saber qual é meu repertório novo. Ei, curioso. Ei, curioso. Tira o pé do chão. Bebê entretenimento. A mais falada do Brasil, Carnaval 2013. Segura uma samba. A banda é boa e tem swing. Ei, quer aprender? Então se ligue. A banda tem que ser boa e tem que ter pegada. Fazer a galera beber até de manhã. As minas estão dançando, não querem mais ir embora. Os playboys escutando sozinho, aqui é da hora. Vamos fazer diferente, vamos fazer jogo. Aumenta o som do paredão, só quem tem meu CD. Então vamos fazer diferente, vamos fazer. Atenção, é mix, aumenta o som. Ei, curioso, ei, curioso. Tá doido pra saber qual é meu repertório novo. Ei, curioso, ei, curioso. Tá todo se tremendo pra ouvir meu CD novo. Ei, curioso, ei, curioso. Tá doido pra saber qual é meu repertório novo. Ei, curioso, ei, curioso. Tá todo se tremendo pra ouvir meu CD novo. Pode ficar, bora, Daniel Moura. Ela vai assim, olha. Segura, vai. A banda é boa e tem swing. Ei, quer aprender? Então se ligue. A banda tem que ser boa e tem que ter pegada. Fazer a galera beber até de manhã. As minas estão dançando, não querem mais ir embora. Os playboys escutando, os fãzinho aqui é da hora. Vamos fazer diferente, vamos fazer o jogo. Aumenta o som do paredão, só quem tem meu CD. Vamos fazer diferente, vamos fazer o jogo. Aumenta o som do paredão, tira o pé do chão. Ei, curi. Ei, curioso, ei, curioso. Tá todo se tremendo pra ouvir meu CD novo. Ei, curioso. Tá doido pra saber qual é meu repertório novo. Ei, curioso, ei, curioso. Tá todo se tremendo pra ouvir meu CD novo. Galera, mas na CCA Divulgações Paredão Pilatem. Ei, curioso, ei, curioso. Se tremendo pra ouvir meu CD novo. Ei, curioso, ei, curioso. Tá doido pra saber qual é meu repertório. Não acredito que isso é o Black CD, não é? Yeah. Tira o pé do chão. Ah, ó o bloco dos curiosos aí. Tira o pé, tira o pé. Encerrando a primeira super meia hora, a gente vai a um rápido break. Volto já já, mas é rápido, é rapidinho. A precisar de um tónico energético? Já tomaste de tudo e nada resulta? Às terças, às 7 da manhã. E já sem forças? Ora, aqui está o que precisavas. The Session, um programa apresentado pelo DJ R.E.P.S., que te traz o melhor da música e eletrónica. São 60 minutos com o DJ R.E.P.S. e a Central DJ. A linha, vem connosco. The Session, o melhor e mais atual da música eletrónica em concreto e dance music em geral. Todos às terças-feiras, às 7 da manhã, na Best. Mente Indie, estás no lugar certo. Mente Indie, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, com 60 minutos de duração, aqui na tua Antena Best. Alinhas? Central do Axé. Não falei que é rapidinho, voltando aí para a segunda super meia hora, 30 minutos, com muita alegria, com muita animação, porque esse é o seu programa de final de semana número 1, Central do Axé, nas paradas de sucesso. trago pra você essa nova sensação. Isso fez velocidade de botar o bumbum no chão. Hoje eu trago pra você é mais nova sensação. Isso fez velocidade de botar o bumbum no chão. A primeira é bem devagarinho, mãe. Vambora! Na velocidade 1. Bumbum no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Bumbum no chão, chão, chão, chão, chão, chão. E depois na velocidade 2. Bumbum no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Bumbum no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Na velocidade 3. Bumbum no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Bumbum no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Ei, galera! Isso é os polêmicos! Com a mais nova novidade do verão, papai! De botar o bumbum no chão! A swingueira pop do Brasil! É, hoje eu trago pra você a mais nova sensação. Que só fez velocidade e botar o bumbum no chão. Hoje eu trago pra você a mais nova sensação. Que só fez velocidade e botar o bumbum no chão. A primeira eu já ensinei devagarinho, hein? Rubó! Bumbum no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Bumbum no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Na velocidade 2. Bumbum no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Na velocidade 3. Bumbum no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. A swingueira pop do Brasil! Os bandidos! Chegando pesado, papai! Mais uma vez quebrando tudo! É os polêmicos! Pra sacudir e abalar o seu final de semana! Central do Axé! Ela fica assim! E descontrolada! Descontrolada, descontrolada, e na paquerolada jogou. Ei, Carla, menina louca e assanhada, chega no pacote e fica descontrolada. Carla, menina louca e assanhada, sedinho na cabeça, pacote, girou. Ei, descontrolada, descontrolada, descontrolada, ela faz assim, ela desce, ela sobe, e dá uma girada. Ei, descontrolada, descontrolada. Chega no pagode e fica descontrolada. Carla, menina louquinha, sonhada. Pede na cabeça, girou, mãe. Descontrolada, descontrolada, descontrolada, descontrolada. Ela faz assim, ela desce, ela sobe, ela dá uma girada. Descontrolada, descontrolada, descontrolada, ela tá descontrolada. Descontrolada, descontrolada, descontrolada, ela já descontrolou. E Carla pirou quando ouviu paquerolada. Na liberdade sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé. vai, vai amar. Você vai, oh vai, vai amar. Água de coco, ar e céu azul, o vento e a vida velejar. Um corpo lindo, bronzeado, nu. Lá vai eu, se joga, se joga. Você vai, oh vai, vai ver. Você vai, ou vai, vai amar. Mais um. Na fé de teus olhos, o sonho vermelho. Vejo a luz, o farol das estrelas. Uma luz que reluz e incendeia. Chama a paixão, cheio de tentação. Mergulhar, meu encanto é um canto enviado pelas águas que envolvem o verão. Na cascata de um beijo molhado, desejo ardente. Coração, oi, oi, oi, oi, oi. Swing Central do Axé. Thank you.

todo dia no mar do farol, vendo você no banho de sol. Uma figura linda, raio de luz que brilha em meus sonhos. Dia dos namorados, nós dois abraçados a sós. Todo dia no mar do farol, vejo você no banho de sol. Uma figura linda, raio de luz que brilha em meus olhos. Dia dos namorados, nós dois abraçados a sós. Só você me deixa encabulado, só você me deixa feliz de papo pro ar. Depois da festa de bom te ver, venha ver o raio de beleza, venha ver se o grito da natureza ecoou por trás da serra. Vem me dar, vem me ver, vem voar no prazer, vem me ver, porque sou louco por você. Vem me dar, vem me ver, vem voar no prazer, vem me ver, porque sou louco, louco por você. Vem me dar, vem me ver, vem voar no prazer, vem me ver, porque sou louco por você. Lá no farol, quem sabe canta comigo? Xalalalalalalala, vou me ouvir. Xa lá lá lá lá lá lá lá no farol. Xa lá lá lá lá lá lá, xa lá lá lá lá lá lá no farol. O mioma. Xa lá lá lá lá lá lá no farol. O mioma, xalalalalala, lá no farol. Central do Axé. Fusca, pego seguro e concentrado. Fusca, calor sem ar-condicionado. Fusca, não tem computador de porta, só amor de perereco com a linguiça e dois ovos. No meu carro não tem conforto, nenê. Sacudir